Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores: Pedro Cameron e Edmundo Villani Cortes. Na música clássica, assim como na popular, há muitos compositores que parecem ter feito uma obra só. É bem injusto, pouca gente conhece alguma coisa de Mascagni, além da Cavalaria Rusticana, de Holst, que não sejam Os Planetas, de Humperdinck, que não seja Hänsel e Gretel, e mesmo Bizet e Carlos Gomes têm a Carmen, o Guarani e o resto. Parece que todos os ingredientes da poção mágica se esgotam num único conjuro. A partir dali, mesmo que o autor saiba como seguir escrevendo música original e bem feita, as novas obras não chegam ao mesmo grau de notoriedade daquele grande momento em que todos os elementos convergiram. É uma pena, o violão tem dos seus também. Joaquim Rodrigo nunca repetiu o sucesso do Concerto de Aranjuez, apesar de ter obras bem mais engenhosas e sofisticadas. Idem John Dewart com a sua suíte inglesa, Domenicone com Coyumbaba, Andrew York com Sunburst e assim por diante. A música brasileira também tem dos seus. Um compositor que eu tenho em alta estima e que tem sofrido um pouco esse efeito até o momento, até por não se importar muito com isso, é Pedro Cameron. O paulista Pedro Cameron nasceu em 49 e começou sua relação com a música estudando violão já adolescente, sob a influência da presença indefectível de Dilermando Reis no rádio. O seu mestre foi Oscar Magalhães Guerra, um respeitadíssimo professor da época que teve entre seus alunos também Geraldo Ribeiro. Em 70, ainda bem jovem, Cameron foi admitido como professor de violão no Conservatório de Tatuí, onde permaneceu até 84. E como testamento dessa atividade, ele publicou um método de instrução básica de violão extremamente inovador. Já nessa época, ele tinha uma excelente formação como compositor, além de atuar como concertista. Trabalhando com grupos de câmara no conservatório, ele ganhou experiência como regente e na elaboração de projetos educacionais. A um dado momento, a balança pendeu mais para o outro lado e hoje, além da intensa atividade como regente de grupos profissionais, ele desenvolve oficinas de ensino de instrumentos de cordas e orquestras juvenis na cidade de Sorocaba e Rio Claro. Tudo isso sem deixar nunca de compor e arranjar. Cameron tem inúmeras obras para violão, incluindo sonatas, concertos e outras obras de fôlego. Mas o seu grande momento como compositor foi em 77, quando sua obra Repentes conquistou o primeiro prêmio num concurso nacional de composição, promovido pela Funarte e pela editora Irmãos Vitale, enfrentando uma forte concorrência de compositores já estabelecidos, como Amaral Vieira e Lina Pires de Campos. Desde então, Pedro Cameron é conhecido como o autor de Repentes. Realmente, nessa obra, ele acertou a mão. É uma coleção de 9 estampas que guardam uma lembrança remota da linguagem regionalista e das texturas da viola em sua escrita, bem como do vigor rítmico de padrões inspirados em cateretês e chachados. Mas alguns dos movimentos lentos têm uma forte qualidade urbana e 3 das 9 peças são elaboradas a partir de séries dodecafônicas, criando um certo grau de simetria. O que mais impressiona é que estes 9 episódios curtos são ao mesmo tempo contrastantes e complementares. Eles são sutilmente unificados por algumas constantes de motivos e de intervalos, formando um organismo integrado e indivisível, ao invés de uma simples sequência de peças. Certamente esta é uma das grandes obras do repertório brasileiro. de Pedro Cameron, Repentes, com os movimentos vivo, calmo, galante, presto, com humor, ondulando, triste, scherzando e como um lamento. Ao violão, Sérgio Assad, numa interpretação primorosa, aliás. Esperamos que o interesse continuado dos intérpretes estimule este excelente compositor a nos brindar com mais obras desse nível, porque temos um exemplo na música brasileira de um outro compositor que começou a gerar interesse e a ser reconhecido mais ou menos com a idade que Cameron tem agora, Edmundo Villani Cortes. Ouvimos de Edmundo Villani Cortes, Pretencioso, numa versão para dois violões, executada pelo duo Bartolone, formado por Giacomo e Fábio Bartolone. Edmundo Villani Cortes é um dos compositores mais queridos no Brasil hoje, mas não foi sempre assim. Ele nasceu em 1930 em Juiz de Fora. O seu pai tocava flauta e o irmão tocava violão. Ele aprendeu cavaquinho e mais tarde herdou o violão do irmão, onde tirava de ouvido tudo o que ouvia no rádio e onde também realizou suas primeiras composições. Quando estas não couberam mais no violão, ele passou para o piano, onde construiu sua carreira profissional, que tem um forte paralelo, na verdade, com a de Radamés Inátali. Ele completou sua formação no Rio e em São Paulo, com o auxílio de grandes nomes como José Clias e Camargo Guarnieri, mas ganhou seu pão desde cedo como pianista e arranjador, especialmente na extinta TV Tupi, para a qual escreveu mais de 1000 arranjos de música popular, além de acompanhar cantores conhecidos como Maísa e Altemar Dutra. Mas o Villani compositor ainda não tinha conquistado um espaço. Thank you. Ouvimos de Edmundo Villani Cortes cinco miniaturas brasileiras, tocadas pelo Duo Bartolone. A comprovada prática de Villani Cortes como arranjador acabou por levá-lo a lecionar composição no Instituto de Música da Unesp, a partir de 82. De 88 a 91, ele ficou mais conhecido do grande público como pianista do programa do Jô Soares. Mas só depois disso é que suas obras começaram a despontar, vencer concursos, e desde 95 ele tem tido uma sucessão de encomendas importantes, que incluem, obviamente, várias obras para ou com violão, que é o seu instrumento de mocidade, para o qual escreve com facilidade e conhecimento. De Edmundo Villani Cortes, Fauna e Flora, ao violão Gilson Antunes. Villani Cortes tem aquela rara qualidade de ser facilmente identificável, de ter uma impressão digital sonora marcante. O paralelo com o Nhatali, de ser um compositor híbrido que transita num gênero tangencial tanto à música clássica quanto à popular, não é suficiente para explicar. Onde Nhatali é rapsódico e deixa entrever as costuras, Villani Cortes é um compositor econômico que desenvolve poucos motivos e guia sua música a somente um ponto culminante muito claro. Nhatali também pode ser um compositor de estados psicológicos muito complexos e reticentes, ao passo que Villani tem sempre uma qualidade de clareza dvorakiana quase pueril. Thank you. Ouvimos de Edmundo Villani Cortes Os Boruloides, uma versão para dois violões, tocada pelo Du Bartolone, formado por Giacomo e Fábio Bartolone. Boruloides é uma palavra de invenção de Villani ou de seus filhos. Os Boruloides eram seus filhos que gostavam de brincar de herói em casa, e a música é uma homenagem a eles. O que é sempre admirável nas partituras de Villani Cortes é a escrita instrumental exemplar. Ele tem um ouvido infalível para equilíbrio instrumental e parece ser capaz de escrever para qualquer combinação, por mais esdrúxula que possa parecer à primeira vista. Isso tem lhe propiciado dezenas de encomendas, e nos últimos 15 anos o seu catálogo de composições inflou para mais de 200 obras, que incluem uma sinfonia, uma ópera, concertos para flauta, para piano e grandes obras para banda sinfônica. Uma peça de encomenda foi este Choro Patético, uma obra deliciosa e nada patética, na verdade, escrita para flauta, oboé, fagote e violão. Thank you. Ouvimos de Vilani Cortes, Choro Patético. A flauta Marcelo Barbosa, o boé Peter Apps, fagote Fábio Cury e violão vosso criado Fábio Zanon. Escrever bem muitos escrevem. A verdade é que a música de Vilani encontra o favor dos intérpretes porque é divertida de tocar. Ela é boa para os dedos e boa para criar interação entre os músicos. Isso reflete perfeitamente sua personalidade pitoresca e bem-humorada e sua visão um pouco rosa do mundo. Esta é uma qualidade rara e que pode contribuir para um talvez inesperado poder de permanência em suas obras, que costumam ser tocadas espontaneamente com mais frequência que a de outros compositores, teoricamente de princípios estéticos mais rigorosos. De Edmundo Vilani Cortes, Ritmata número 1, tocada pelo Trio de Violões de São Paulo, formado por Gilson Antunes, Terezinha Soares e Ricardo Marui. Apesar da evidente linhagem nacionalista, Villani considera isso involuntário e se assume como um compositor eclético nesta declaração. Na realidade, eu nunca adotei uma postura estética específica. Posso compor agora uma peça em linguagem tradicional e pouco depois trabalhar em uma obra com posturas inteiramente opostas. Tudo vai depender do que desejar exprimir no momento. Tenho para mim que o mais importante na composição é a existência de uma mensagem. A maneira como vou passá-la vai depender dos recursos técnicos utilizados, os quais poderão ser desde o contraponto rigoroso até os efeitos obtidos no laboratório de música eletroacústica. De Villani Cortes, A Festa da Tocandira, para violão e cravo. Ouvimos de Villani Cortes A Festa da Tocandira para violão e cravo, ao violão Angela Muner e ao cravo Ilso Muner Jr. A Festa da Tocandira se refere a um rito indígena em que adolescentes têm de passar por uma prova para chegar à idade adulta, em que eles têm de colocar as mãos dentro de uma sacola cheia de formigas, as tocandiras. Nossos agradecimentos a Pedro Cameron e a Fábio Bartolone por algumas das gravações ouvidas nesse programa. E como sempre a Gilson Antunes por sua consultoria. Se você quiser enviar algum comentário, por favor escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.